Unidade 2. Engenharia de prompts para geração de texto. 2.1. Técnicas de engenharia de prompts. Na unidade 1, vimos o poder dos modelos de linguagem e suas diversas aplicações. Agora, vamos mergulhar no mundo da engenharia de prompts, a arte e a ciência de se comunicar de forma eficaz com a IA para obter os melhores resultados. A engenharia de prompts é uma habilidade essencial para quem trabalha com modelos de linguagem generativa. Um prompt é o texto ou instrução fornecida ao modelo para que ele possa realizar uma tarefa específica. A forma como um prompt é estruturado influencia diretamente a qualidade e relevância da resposta gerada pelo modelo. Nesta sessão, você aprenderá técnicas fundamentais para criar prompts eficazes, aumentando a precisão e a utilidade das respostas obtidas. 2.1.1 – O que é engenharia de prompts? Analogia. Imagine que você está conversando com um gênio da lâmpada. Para que ele realize seus desejos, você precisa expressá-los de forma objetiva e precisa, certo? A engenharia de prompts funciona de forma similar. É a técnica de elaborar instruções, prompts, precisas e detalhadas para guiar os modelos de linguagem na geração de textos que atendam às suas necessidades. Mas o que é um prompt? Um prompt é a instrução ou entrada inicial fornecida a um modelo de linguagem descrevendo o que você deseja que ele faça. Ele pode ser uma frase, uma pergunta ou até mesmo um conjunto de parâmetros que orientam o modelo a gerar uma resposta ou realizar uma tarefa específica. A qualidade e a clareza do prompt determinam diretamente a relevância e a precisão do resultado gerado pelo modelo. Na figura 3, é apresentado um fluxograma detalhando o processo de engenharia de prompts, desde a definição do objetivo até o refinamento e ajuste dos prompts. Na figura 3 que temos aqui, somos apresentados a um mapa do tesouro, mas não para encontrar ouro e joias, e sim para dominar a arte da engenharia de prompts. Essa disciplina, que se tornou crucial na era da inteligência artificial, é a habilidade de formular instruções claras e eficazes para modelos de linguagem, como o que está gerando este próprio texto. O fluxo começa com a definição do objetivo. Antes de sequer pensar em palavras, precisamos saber o que queremos que a inteligência artificial faça. Qual é a tarefa? Qual o resultado esperado? É como definir o destino antes de iniciar uma viagem. A pergunta-chave aqui é: o que eu quero alcançar com este prompt? Em seguida, mergulhamos na pesquisa e coleta de contexto. Imagine que você está pedindo a um especialista para resolver um problema. Você não apenas diz o problema, mas também fornece todas as informações relevantes, dados de entrada, restrições e o conhecimento de fundo necessário. Quanto mais contexto, melhor. Com o objetivo claro e o contexto reunido, passamos para a redação inicial do prompt. É hora de colocar as ideias em palavras. A dica fundamental aqui é ser clara e específica. Evite ambiguidades e use exemplos para orientar o modelo. Pense no prompt como um pedido bem formulado, com todos os detalhes necessários. A partir daí, entramos em um ciclo de testes e refinamentos. O teste inicial coloca o prompt em ação, utilizando uma interface ou API para gerar resultados. A avaliação dos resultados é um momento de analisar criticamente a resposta do modelo. Ela é relevante? Clara? Completa? Se a resposta não for satisfatória, passamos para o refinamento do prompt. O refinamento é onde a mágica acontece. Podemos simplificar as instruções, adicionar exemplos, inserir perguntas de acompanhamento para guiar o modelo ou até mesmo apresentar contra-exemplos para evitar respostas indesejadas. Finalmente, chegamos à validação final. Testamos o prompt refinado em diversos cenários para garantir que ele funcione consistentemente, independentemente da entrada. Se tudo estiver correto, temos um prompt poderoso e confiável. Em resumo, a engenharia de prompts é um processo cíclico de definição, pesquisa, redação, teste e refinamento. Dominar essa habilidade é essencial para extrair o máximo potencial dos modelos de linguagem e transformar ideias em realidade. É a chave para desbloquear o poder da inteligência artificial e usá-la para resolver problemas complexos e criar soluções inovadoras.